Jesus é o caminho dos céus. Oh, oh, vem, vem, vem, vem, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar os cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, vem, vem, vem, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não tem. Just